Saudade 3D. Para recordar na moral, aqui no Caribe, olha só aí da Jorena chegando. Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Meu amor, obrigado, meu Marcelo Branco, a Regina, o Davi, a Raquel, equipe Pega Fuga de Outeiro. Vamos lá, vamos lá. A Junina do Mindy, estão por aqui também, obrigado. Tu és meu meu abrigo. Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Eu tenho e nunca, meu bem. Olha o Bob avisando aí. Vem aí o aniversário de 25 anos. É dos Varejeiros da Saudade. O que eu sempre sonhei. Marcelo Brisasmar. Um abraço aí, Marcelo Delano. É dos Varejeiros. Delano! Também o Léo Carroceira aí. Aí. Saudade 3D. Marcelo Gugu de Outeiro, também o Jefferson, juntamente com o Thiago, os Chavadões aqui no Pop. Meia-noite no meu quarto. Aqui, não? Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Ô, menina. Só. E toda noite no meu quarto, menino. Domingo tem Bob Saudade no Maracanã. Nangapita, gente. A nossa última festa com o velho. A super máquina do tempo. Casal Preto e Garvin, só se considerado é meu Bragança, o rei da açaí, o rei da farinha. Subtenente Jesuíto e Shirley. Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você O braço, né, cabuleiro? Mas nem precisa. Aí se juntou com a menina que não presta. Já vi. Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser. Jorginho da Matinha. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Me entorpecer. Tava sumida, apareceu agora. Vamos, né? Jorginho! Sem cobra, tá, gente? Vamos lá. Bora, amarelo. Bora, gira. A vida segue crescendo paulatinamente. Amarelo, o varejeiro. Aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Olha o Rogério, chegando agora, hein? Obrigado, olha o Rogério. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega ao fim. Ô, artista, cadê o artista? Débora, a loura do pop saudade e o seu amor, Rogério 3D. Para mudar a situação. Olha o Coronel e a Joyce. Paixão de osso. Hoje comemorando o ano de curtição de muito amor. Obrigado, olha. Eu sou. E vem aos outros. Muitos e muitos mais anos, olha. Mais tranquila do mundo. Por isso sou assim. Bora, favelinha! Por isso eu canto assim. Bora, bora. Bora dançar. Às vezes sou um poeta. Tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. E eu, hein? Aí você já tá chupando, olha aí, é gulosa. Pra Sussu da Engenheira, Andréia, Prima Lash, Monique. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Eu quero que volte. Pra quê? Para estar aqui. Já não sou o mesmo. Venha, por favor. Eu quero que volte. outra noite. Fopinho, os salas do momento do Pop Saudade agora. Quando tu partes, Fopinho, sem dizer adeus. Alô, Fopinho, sem deixar. Ao lado ali do Ledo Carrocheiro. Alô, Ledo! Meu essa rapaziada aí, não tem distância pro Pop Saudade. Sempre presente, pra ligar, bora. Tenho medo de não suportar. Desconsiderar. Olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor. Atirindo no zap, zap. Se acabou. Pra esquecer que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Super Máquina do Tempo. Eu não passei de nada pra você. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Diga, o quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Amiga Dani no shopping. Galera lá no Tupinambá, tem um carinho muito grande, olha. Bora, Dani! Eduardo Taxista, aqui no Pop Saudade 3D. Depois que ela foi embora, ficou assim, olha só o vazio. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Olha aí, meu menino da Uva. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. O Jorginho da Pedreira, tem aqui com a gente também. O brilho do DJ Nego Saudade, do Eduardo Taxista aqui. Está tão distante, entre nós está tudo acabado. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Por nada no mundo eu consigo te esquecer por um só momento. Por 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. Favelinha. Por nada no mundo eu gol! De esquecer para o parlamento, 60 minutos por hora. É muita onda. Vive em meu pensamento, 60 minutos por hora. A gente vai recordando. Vive em meu pensamento. Vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz pra ninguém. 14 dúzias de gato, quantos pares de unha tem? Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco, carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor. Fala de Gélia Mansa, só aqui com a gente também, obrigado. Vamos lá. Super Máquina do Tempo. Pop Saudade. O Shelby seja testemunha, porque 14 dúzias de gato tem 1.500 pares de unha. Pode fazer a conta aí, coronel. A Super Máquina do Tempo. Pop Saudade 3D. Deixa eu te amar. Conceição, será que na verdade hoje está no berço? Vou comemorar seu aniversário aqui com a gente. Obrigado, Conceição. Vamos lá. Segura, Chapolin, segura. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh, oh. Em cima do telhado. Rede Leão, é muita honra. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, favelinha. Miau, gatos namorando em Belém. É a despedida do Pop Belém. Vamos dançar. Passa, galera. Dani Guerreira. Casal apaixonado, Domingo Branco e também a Regina, obrigado. Só que curtindo de boa. Agora só quero saber, por favor, onde está. Fala, Júlio Barra. Liga, se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Diga, se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero. Sofrer por alguém que eu preciso encontrar. conheço o rei do açaí, o rei da farinha. Diga. É o Ed no Jornal Liberal, tá com a gente, obrigado. E a Duma, Cavanhaque e o Ed, olha só. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Diga, meu Deus. Bora, Balero, aí dos Varejeiros. Bom! Como é que é? Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Tudo Baixada Futebol Show, tô com a gente, obrigado, vamos lá. Até os carinhos. Tô em cima do Tatu, primo Tatu. Que você pro... Tô fechado com o Bob Saudade agora, né? Eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não. O chefe Monteiro, cadê ele? Esse amor. Bora, cabuleiro! Bora, Marina! Sim, olha a Luana! Foi Luana! Quem lutou pra acabar? Que culpa tenho eu? A super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Entrega pra mim, vem provar o gosto da minha boca. Se entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. Como é que é? Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Não me deixa esperar. E as meninas não querem prestar ali no circuito. Divide comigo, meu. Bora, Jorginho da Matinha, bora, meu irmão. Vamos, saudade, tá chegando o novo. Ah, ouvi te telefonar só para me dizer que a saudade é imensa e eu não esqueci de você. Pra sair hoje à noite comigo, quero te convidar pra sentir outra vez o teu beijo e poder te abraçar. Vai dizer que já tem outro homem. Isso é. Olha o Cacho, a Rede Selva, tá com a gente também, um forte abraço. E assim, companhia. Você chama o meu nome, eu também. É da comitiva do Eduardo Taxista, vamos lá. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivo, sozinho. Não vem! Vem, vem, vem viver outra vez. Olha o Bigu, sua esposa Michele, equipe Favelinha, tá com a gente aqui. Se amou. Aos pouquinhos a gente vai conhecendo o nome, né, Boiô? Vamos lá. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Pop Saudade. Pop Saudade 3D. Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. Para cabuleiro. E às vezes você chama o meu nome. A Luana, a Luana. Também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivos, sozinho. Vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Vem, vem, vem viver outra bora, amigo, vez comigo. Vamos guerreiras aqui. Aniversário dos guerreiros, sábado. Junto com o lançamento do Pop Saudade também. O aniversário da Pignas Considerada. O corpo todo arrepiar, é só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina. Amo você. Do tempo tá chegando, Luca Galha. 17 toca do novo. Segundo do 18. E achou o novo Pop Saudade. Vamos lá. Por que você brinca com meu coração? da Chapolin. Eu sinto. Equipe que faz gostoso, tô falando. Ele é Bichiane. Saudade e você recordando. Junto com a gente, também o Lambi Lambi. Um abraço aqui no Covarde. É amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Olhe, Chapolin colorado. Não contavam com minha astúcia? Você aqui? Sim. Deles, e da equipe Lambi Lambi tá aqui com a gente também hoje aqui no Pop Saudade. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Vivo sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais, e você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim, entre você e eu, é essa coisa mais linda. Pop Saudade. Alô, Caribe. Bora com o Covarde, chegou. Da mídia do rock aqui com a gente, olha. Valeu! Aí no fugir, né? Menina tá com a gente, Lambi Lambi. As meninas da UBA, junto com as meninas que não querem prestar. Equipe faz gostoso. Não tem mais razão. Hoje eu sei. Tira o rasga baralho junto com o Frango, olha aí. Bora, Júlio Barra. Deixa uma cara que eu não vi aí. Hello, Búfala. Olha a Grace, pega a fuga ali. Esse aí, favelinha. Vamos lá, família! Baby, se você encontrar alguém que te te ama de verdade, ouça o meu conselho, não pense duas vezes. Silva, o homem que comanda a Marambaia. Jorginho da Martinha, também o Jorge da Pedreira, só aqui do Pop Saudade, obrigado, vamos lá. Numa ânsia louca de beijar sua boca, outra vez te amar, eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama. Me ama, me ama, finge até me engana, se enrosca em meus braços. A super máquina do tempo, Pop Saudade 3D. Me ama, me ama, finge até me engana. Logo mais a gente também tem Angélica Chavarier, cantando o melhor do Arrocha, do tal de Arrocha pra você, vamos lá. Meu caminho, tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém. As meninas do Zap Zap sabe fazer. Hoje fazendo essa ali. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Aí tá parecido com uma cor. Me ama, finge até me engana. Jorginho da Martina, Jorginho da Pedreira, do Jorge da Pedreira. Me mata de amor. Dia 24 aqui tem a Luxuosa. Me ama, finge até me engana. Carroça da Saudade. 25 Ouro Negro. É um bigu favelinho, né? Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Super Xana, agora. Ela me enganou e entregou o seu amor. Super Xana! Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela entrada. Aí, Lachana, um abraço a você, olha. Oh, oh, oh, oh, quanto mais cedo, mais eu lembro de você. Eu quero esquecer. Fabinho, os caras do momento. Dani do show, moradinha, hein? Bora, Dani. Bora pra cá, bora. Bora, Favelinha. Alô, Buiú! Semana já tem vinheta da família. Deixa comigo. E eu te esperei, com ternura te esperei, como ninguém mais esperou, com carinho e amor no coração. Amiga Sol da Juarena, cadê ela? Alô, Sol. Tanto dia, Preto e Carme por ali, ó. Que me transformado em noite, que suportei o acesso. As mídias do rock, então por aqui, obrigado. Esperar, que cansei de esperar. Roberto e a Jéssica, olha. Hoje não tenho um peito vazio. Hoje já tenho outra alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Minhas consideradas, não muito valor nessas meninas. Hoje elas estão a fim de chupar. Te esperei, com ternura te esperei, como ninguém mais esperou. Então chupa que é de uva. Com carinho e amor no coração. Foi tanto dia que me transformado em noite, que suportei ruações de esperar, que cansei de esperar. Hoje não tenho um peito vazio. Hoje já tenho outro alguém que com grande amor me fez apagar. As consideradas da 25. As guerreiras da saudade estão aqui no Pop Saudade 3D. Pois já tenho outra alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Mais uma! Coronel e também a Jorge Baixão. Olha só. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero. O carroceiro G-Mike. Mata meu. Também um JM. Pescados. Alô, Cia. Quero o homem dos segredos. Olha. Beijo te dando mil beijos. Tua boca beija. Alô, G-Mike. JM Pescado. Calor de tanto te amar. Fala, Denis! Vamos, Lobby Lambe! Tá aqui com a gente, um abraço, olha! Um abraço, minha amiga Silvia Matriarca, manda um beijão pra ela! Com muito valor! Pop Saudade 3D! Eu vou sair, eu espero te encontrar, eu preciso falar com você. Jéssica. Parte do meu amor, hoje eu quero matar meu desejo. O bandido Bob Varejeiro, bora Bob. Quero matar meu desejo, te dando meu beijo, tua boca beijar. Quero morrer esta noite. Mostrando que para fazer sucesso tem que estar no gosto da galera. Não vejo mais em você. Essa é mais uma produção com a marca Louro Pop Produções. O que estava dando certo agora deu errado. Olha os guerreiros, olha os guerreiros. Não é que eu quero. Alô, considerada! Passar. Como é que é? Um, dois, três, três, três. A gente falava de amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Como dois viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em. Eu acho a Mariana perigosa. Hoje. Fica com a namorada e com a amante ao mesmo tempo. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Que Produções, uma parceria de sucesso. A gente falava de amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Estranho. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Nós viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em lugar. Na semana já tem vinheta, Murilo. Deixa comigo. Somos só metade. Como dois viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Olha o Borga, foi valendo, varejeiro. Hoje com a gente, somos um. Hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Como dois viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Deles, aí do Lambi Lambi, rapaz, chegou a gente também, obrigado. E as meninas do Zap Zap, olha só. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso. O hino das consideradas, hein? Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu as meninas que não querem prestar também, as meninas da Uva. Obrigado, um forte abraço. Um beijo ardente com sabor, mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Um abraço aí pra amiga Silvia Marteaga. Certos é. Amores nos deixam. Eu tenho um carinho muito grande. Vem dos polêmicos. Um abraço no covarde. Palavras que ficam assim. Do cachorro preto e garfo, dou valor. No coração da gente. Preto e Carmen, o casal pop 3D. Vendo aqui sozinho a chorar, você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu, estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo, só ele pode curar as feridas do amor. Uma emoção para aqui. Sábado novo, vamos pra saudade, gente. Eles não deixarão. Não sou muito de falar, não. Uma canção para sempre. Mas vocês vão gostar. Palavras que ficam assim no coração da gente. Garota. Lá do carroceiro. Garota, não chore. Bora, fofinho. Não chore, não chore por ele. Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Sei que tá difícil pra você, mas tão olhe. Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia? Você aqui? Sim. Perguntando por você, sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade. Empresário Bragança, o rei do açaí da terra firme. E o amor maior. Leva logo o meu chá, né, Bragança? Que faz de dois. Garota, não chore. Tu sabe que eu gosto do chá. Não chore, não chore por ele. Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Seus estudos é garantia de um bom futuro e o amor dessa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para pega o Rogério, sempre tá te esconder, né? Ele e a Débora lá no furão. Não. Chega mais, meu irmão. Talha da vida, o primeiro passo pra vitória. Obrigado, Débora, Loura. Seu grande amor, Rogério. Garota, não chore, não chore. Não chore por ele. Garota, não chore. Não chore. Não chore por ele. Davidson. É a charruda, né? A nova onda de Icoaraci. E banda Vírus Musical. Sei que tá difícil. É o Super Shark, é isso? Mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você. Sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro e o amor mais. Deixa eu abraçar com muito carinho, deputado federal Jorginho. Vamos fazendo uma visita aqui no Caribe pra curtir o Papo Saudade. Alô, Jorginho! Garota, não chore. Não chore. Obrigado, coronel. Chore por ele. Chave no cangalho, hein? Um novo, vamos lá. Seus estudos é garantia de um bom futuro e o amor dessa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. E na batalha da vida, o primeiro passo pra vitória é a vontade de vencer. É a Super Xana. Toda, não chore. Não chore. Não chore por ele. Garota, não chore. Não chore. Não chore por ele. Bora, cara, bicho. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Tentar somar. E se for pouco resultado, junta todos. Bora, favelinha! Deus ainda conta. Alô, Buiú, Migu. Um pouquinho a gente vai conhecendo cada um. Agora dá. É. E aí? Bora, Jéssica. Você tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você, quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que até um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar a chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acendeu. Rogério, tô lá em Vênia, Claudina. O Bigu e a Michelle, o seu grande amor. Da 007. Tenta somar. E se for pouco resultado, junto. Pra todos os estados ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Germano Empresário, obrigado. Uma coisa pra você. Meu achei o homem dos segredos aqui no Pop. Faça chover pra poder dar os pingos na chuva. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Clarinha aí, Jack Chan. Quer que eu... Deve te bater umas fotos aí. Pra poder contar os pingos na chuva. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Banda 007. Como é que é? Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar. Pra gente achar uma chave de uma moto, tem recompensa. Tem um rapaz que trouxe uma chave de uma moto aqui, parece. Corre aqui, negão, vem logo faturar teu balde. Príncipe, sei que não existem mais, em você acreditei. Um abraço ao Rogério, do Tô Nem Vendo. Te amei e amar ninguém. Coração machucado, Deus acredita em você. Olha o rapaz da chave da moto, tá aqui, tá bom? Aqui no Belodino, segura aí, negão. Quem perdeu uma chave de uma moto, chega aqui. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei. Jornal Liberal. Seus erros a me amar. Pop Saudade 3D. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar. Seus erros a me amar. Banda 007. Meu cavanhaque. E o Ed, rapaz, essa dupla me separaram. Como é que é? Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa. Cavanhaque, sempre aqui, no Pop Saudade. Deixar umas quatro ou cinco bocas. Ed, sempre marcando presença aqui no Pop Saudade 3D. Aí lembrou de mim, não teve jeito. As meninas da Uva e as meninas que não querem prestar, bora Jéssica. Beijou a boca errada, lembrou. Cabuleiro! Ele é a Luana aí, e as meninas. Vamos lá. Saber se alguém perfeito. Isso é meu, cabuleiro é meu. Tanto espera, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Aí pegamos a chave. A 007. Olha, o cara tá procurando a chave aqui, tá bom? Se acerta com ele. Bora ver se é a chave que ele tá procurando. Chega aí. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. E diz que o bom da vida é fazer o vale. Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Deixa menos uma água pro DJ. Mais quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era, eu era. A espera chegou ao fim. Sábado todo mundo vai conhecer a nova máquina do tempo. Banda LP, a cara do Pará. Sei que não dá mais pra esconder tudo que sinto. Está tudo escrito no olhar. E a nova tá chegando. Quando te vejo. A nova. Como estrela que brilha. A nova. Eu sei que te quero. A nova. Como a primeira vez. A nova. Entre o homem e o mar. A nova. É, foi no baile. Na saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade. DJ David Paulinho foi a tocar. Banda LP. A cara do Pará. Como o vento, a brisa e o mar. Sábado Cangalha. Te quero. Domingo toca no Lobo. E alma. Segunda-feira via show. Lançamento do novo Lobo Saudade. A nova tá chegando aí. E foi no baile. Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. Saudade, DJ David Paulinho foi a tocar. Naquele baile do Pop Saudade. Como uma estrela. Como estrela que brilha no céu. Te amo como a primeira vez. Entre eu e você, meu amor. Luciane pela Chabulim, Dani do Chove, né? És o meu bem querer. O ano de vitória, porque tá chegando o novo Lobo Saudade, graças a Deus. Mas também um ano de muitas perdas, né, gente? Perdemos muitas pessoas. Saudade. Esse ano de 2017, essa semana, perdemos aí o nosso grande amigo, Fábio Branco da Perleira. Eu confesso, eu fiquei muito sentido. Eu quero prestar homenagem, última homenagem a esse cara que se foi. O cara que admirava muito o trabalho do DJ Paulinho Boy. Fábio Branco da Pedreira. O número um é sempre o número um. Vai com Deus, irmão. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. Chegou e mexi sapã. É saudade de você, amor. É saudade de você. Tá chegando a hora, tá chegando a hora. A nova. É saudade. A nova. De você, amor. A nova. Nova máquina do tempo. É saudade de você. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. Bora, favelinha! É muito. muito chope, né? É saudade de você, amor. É saudade de você. Achei aí, Jack Chan. Alô, Jack Chan. Amor, é saudade de você. Tentei te encontrar, mas... Uma velhinha só no Red Lay, bora aí. Onde você está, eu chorei. Por você estou chorando. Estou cantando. De saudade de você, amor. De saudade de você. De saudade de você, Perigosa. Alô, Deane! De saudade de você. Chuma! As guerreiras vão à loucura! É como um raio de luz. Ai, amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor do mel, tá bom, pá. Tens o sabor do sal, tem. Mas tem o sabor do pé, se não está. Bora, cadê, bicho? Quando deito teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor, ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor. Equipe Mesquita VIP, o Alci, o JM Pescado, obrigado. Leite pega fuga, né? Ela, né? Eu não posso viver sem ti. Ai, a... Chuchu e Fabrício. Pop Saudade. É como areia do mar. Ai, amor. Dia claro, sombra e sol. Da minha... É, Godelano, tu tá te escondendo, meu irmão? Ai, amor. Meu amigo Delano dos Varejeiros, dou muito valor. Está. Alô, Delano! Forte como um trovão, e fere como um punhal, se não estás. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu vou. Empresário de gel, o gerente Delano dele. Ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai, amor, ai, amor. De desejos e de suspiros. Ai, amor, que essa camisa no Pop Saudade, no lançamento. Você quiser adquirir, só procurar meu grande amigo Buiú da Favelinha aí, tá bom? Só 20 ratinhos. E me testes o teu amor. A gente vai tocando. Eu não posso viver sem ti. Tá de Favelinha! Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai, amor, ai, amor. Joga o retireiro. Desejos e de suspiros. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti. Ah, essa não, covarde. Se chegue pra perto e vem que dá certo. Esse é o covarde original, sem cobre, hein? Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Olha o Ed do Jornal Liberal. Me olha no... Desgraçado! Me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Eu vivi procurando você, esperando o amor. Olha, covarde! E as nossas consideradas sempre juntinho do Pop Saudade. Nunca mais. Amiga Bibi Perigosa. Leone, a Claudinha, a Lanisa. Obrigado! Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo. Do futebol shopping. Pelada, estão aqui com a gente, obrigado. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Nunca mais vou querer acordar. Quero esse amor te entregar. Gente, domingo, Pop Saudade Nanga Pim. A gente, na verdade, se despedindo. A última festa do verão. Vamos lá. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Para o Beto, o Sargento Gaia, é do Caixaneiro. Só aqui com a gente, obrigado, obrigado. Pura hora! Me dá. Pop! Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo. A Elisa dá valor. Corri. Olha, Elisa! Pra mim, olha, a gente, Domingão, tem Pop e Saudade. Lá em Angapim, meu irmão. E é claro, vai ser bom demais. Esperando o amigo Robertinho. Ele é Jéssica. Hoje aqui na máquina. Obrigado, garoto. O filme era triste sem ter você. E eu nunca ficava em teus braços. Aquela canção me fez perceber. Você. O Joãozão aí da Angélica Xavier. É no palco. Ela canta. É do Caribe, né, gente? Fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. amigo René pro monte, bora René. Um abraço, covarde. São marcas no meu coração. Chefe Malgueiro e o Bob Varejino. Tá com a gente. Novamente, no baile você nunca vai. Bora, Buiú da Faveria. Ele e toda a sua equipe hoje aqui no Pop Saudade. Sejam bem-vindos, tá bom? Aquela canção me fez perceber. As mídias do rock. Essas meninas são muita onda. Minha Gia Mancha, convidar pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Traz uma dose pro David. A vaqueia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão. Querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. Não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Aquele beijo que te dei. Vamos, saudade do carinho. Nunca, nunca.